Boa tarde a todos e a todas. Estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui. Essa já é a segunda vez, aliás, a terceira que a gente está fazendo essa experiência para outros grupos. Eu queria dizer o seguinte: eu até achei assim, será que é necessário falar da alma, de onde a quebradeira começou? Não, a Sandra disse, é sim, então. Eu quero dizer o seguinte: antes de mais nada, a gente precisa de três coisas. Primeira delas, a fé. Segundo, coragem. E por último, força de vontade. E eu acho que isso existe nas pessoas da floresta. As mulheres, principalmente. Porque nós quebradeiras, nós não temos estudos técnicos para imaginar coisas, montar coisas, saber colocar tudo no devido lugar. Mas a gente discutiu e começamos na seguinte forma: o recurso de pagamento de uso indevido, e eu acho que encaixa aí, de conhecimentos tradicionais, recursos genéticos, uma certa empresa fez isso. E depois teve que pagar a recompensa pelo erro, né? Então, com esse recurso, a gente sentou os parceiros, né, que foi o MixEB, a cooperativa lá e a SEMA. Essas organizações dividiram o recurso. E a parte que tocou para nós, MixEB, a gente fez uns trabalhos de capacitação sobre a lei de Babaçu Livre e foi construído alguns folders, algum material de divulgação. A gente fez oficina sobre a lei de Babaçu Livre e ficou uma pequena parcela. Esse valor de R$ 32 mil. Mas nós dizemos que nós somos mais de 400 mil quebradeiras nos quatro estados. E aí, como que nós ia dar esse dinheiro, retornar ele para elas? Não dava para dar nem para comprar um pão para cada uma, né? Então, o que que a gente pensou? A gente discutiu e não tem nenhuma técnica, não, só quebradeira mesmo. E a gente se sentou e começou a discussão. Não foi só de um dia, nem só de uma vez. Foi muitas vezes. A gente discutiu. Por que não fazer um fundo? Por que não criar um fundo? Como que vai ser esse fundo para quebradeira de coco? Vai ser o seguinte: nós dividimos em três parcelas, três fundos. Três, um pequeno, um médio e um grande. Agora vejam vocês o tamanho do pequeno, R$ 500. E o médio, R$ 750. E o grande, que nós chamamos de grande para quebradeira, que vai pagar quebrando babaçu, a gente botou R$ 1.000, mas em duas parcelas para elas devolver. Esse é o fundo rotativo, porque nós não podíamos doar. Nós tínhamos que ter ele de volta para beneficiar outra lá na frente. Aquela devolve, já passa para outra, a outra devolve, já passa para outra. Mas em forma de projeto, elas fazem o projetinho e mandam, e a gente passa o dinheiro. E elas devolvem em duas parcelas com acréscimo de 3% ao ano, de 6 em 6 meses. Elas devolvem esse dinheirinho e ele ainda está permanecendo. A gente já beneficiou umas 60 famílias, né, entre extrativismo e agricultura familiar, porque as mulheres fazem canteiro, cria peixe, cria galinha, cria porco. É, aí a gente faz aquele financiamentozinho para elas, aumenta a produção delas, elas devolvem e a gente já passa para outra. E foi aí, companheiros, que eu chamo de fé, coragem e força de vontade, porque esse projetinho, esse fundinho, nasceu o outro fundo, que vocês vão já já saber. A gente fazendo a avaliação desse fundo, apresentando no final do ano e planejamento do ano seguinte, nessa avaliação tinha uma pessoa da Fundação Ford participando da avaliação. Quando eu terminei de apresentar tudo, mostrando os canteiros, mostrando os porcos, mostrando as galinhas, aquela coisa linda que as mulheres conseguiram com o fundim. Aí não, aí pronto. Aí já ele interessou de ajudar a gente a chegar numa coisa maior. Mas nós sempre, sim, com medo, porque nós somos, digamos, quase que analfabetas, porque nós não temos um saber de administrar coisa grande. Né? Será que nós vamos dar conta? Ele vai, sim, vocês foram capazes de administrar esse, vocês vão administrar um maior. Então, veio o apoio da Fundação Ford na criação, na construção da proposta do projeto Fundo Babaçu para o Fundo Amazônia. Né? E a gente fez o projeto com o apoio da Fundação Ford, a gente apresentou e o Fundo Dema disse tchau. Só fez dizer, vocês não foram... mas foi o BNDES que... Foi o BNDES que disse que não, o nosso projeto não tinha capacidade e tal, mas não disse por quê, nem por que não, só disse assim, tchauzinho e pronto. Aí o Aurélio sempre, da Fundação Ford, sempre fica... em cima e dando força para a gente, que a gente agora foi chamado pelo BNDES, Fundo Amazônia, e apresentamos a proposta novamente e está lá na negociação para 3 anos. A gente vai, eu vou passar aqui para a minha assessora, que ela vai explicar como que é a proposta do Fundo Amazônia, do Fundo Babaçu, e que a gente já aplica, né? Já teve o ano 2012 e 2013. Boa tarde. Como a Socorro falou, esse projeto do Fundo Babaçu, o Fundo Babaçu nasceu de pagamento de benefício, a repartição de benefício de produtos dos recursos. Alô? Alô? Ok? Então, dessa experiência, porque a empresa privada acessou o conhecimento tradicional e também acessou os produtos do Babaçu. A gente trouxe para mostrar que essa aqui é a amêndoa do Babaçu. Da amêndoa do Babaçu faz o azeite. Do azeite faz sabonete e também sabão. Esse aqui o MixEB comercializa em quantidade maior. E a empresa ela acessou o conhecimento a respeito do mesocarpo, que é tradicionalmente usado pelas populações para fazer alimento, fazer mingaus, fazer bolos, e também para uso cosmético. Então, essa empresa acessou o conhecimento desse produto e fez um produto deste aqui, com o conhecimento que ela adquiriu. Aí, como resultado disso, pagou por ter acessado sem o conhecimento prévio das comunidades. A gente trouxe um pouco dessa cartilha contando a experiência da repartição de benefício. Não tem uma para cada pessoa, mas tem algumas. Então, o Fundo Babaçu foi criado pelo Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco, com recurso da Fundação Ford. Nós tivemos algumas orientações do Instituto Socioambiental e do Fundo Dema, que fizeram uma visita para conhecer a experiência. Como funciona o Fundo Babaçu? Tem o comitê gestor. Esse comitê gestor tem 15 entidades que fazem parte. Essas entidades têm federações de trabalhadores na agricultura, tem ONGs que fazem parte, associações, e também tem a assessoria da Universidade Federal do Pará e a Universidade Federal do Maranhão. Os objetivos do Fundo Babaçu: ampliar as fontes de recursos e disponibilizar às comunidades e povos tradicionais do estado do Pará, Piauí, Tocantins e Maranhão, em floresta de Babaçu. Apoiar o acesso a direitos, políticas públicas, via regularização e manutenção de seus territórios. Apoiar o fortalecimento organizacional e institucional para acesso a compras públicas, através do Programa de Aquisição de Alimentos e do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Porque no Brasil, nós temos uma legislação onde o governo compra 30% da alimentação escolar da agricultura familiar. O terceiro, promover a equidade social, resgate e a valorização cultural. Promover o uso sustentável dos recursos naturais e a valorização da floresta em pé. Promover a inserção de mulheres e juventude. Melhorar a segurança alimentar e nutricional das famílias. O Fundo Babaçu tem apoiado escolas, famílias agrícolas, que faz um trabalho de educação com jovens. E também assim, tem dado um incentivo muito grande para a juventude, para que a juventude participe nas atividades das organizações. As linhas de atuação do Fundo Babaçu é o fortalecimento social, cultural, organizacional e institucional. E a segunda linha é o manejo e produção sustentável dos recursos naturais. Área de abrangência. A gente diz que com o recurso que a gente tem, hoje a gente só lança edital para as áreas do Pará, do Tocantins, do Maranhão e do Piauí, para as áreas que trabalham com o extrativismo vegetal do Babaçu. O público que é atendido pelo Fundo Babaçu são organizações formais e também grupos informais de agroextrativistas de comunidades tradicionais em regiões de babaçuais. A gestão financeira do fundo é pelo Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu e pela Secretaria Executiva do fundo. O fundo não tem uma parte jurídica própria. O fundo funciona dentro da Associação das Quebradeiras. O Fundo Babaçu tem três categorias de projeto. Pindova é o nome de um pequeno projeto. Pindova é a palmeira de Babaçu pequena, que se dá o nome de Pindova. Então, esse pequeno projeto é de R$3.000 a R$15.000. A segunda categoria chama Capota. E a terceira categoria é Coringa. Mas, com o recurso que a gente tem, até agora nós só conseguimos lançar editais para a categoria de pequenos projetos. Qual é a metodologia do Fundo Babaçu? A secretaria recebe os projetos, lança o edital, a secretaria recebe os projetos, depois distribui para as pessoas que estão no fundo, no comitê gestor. Os membros do comitê recebem os projetos por e-mail, analisam, faz uma nota nas fichas e depois eles têm uma reunião, elas e eles têm uma reunião para ver os projetos que foram selecionados. Os editais que a gente já lançou com esse Fundo Babaçu foram dois até agora. O primeiro foi de R$87.000, que foram selecionadas 12 organizações, foram apoiadas. E em 2014 foi lançado o segundo edital de R$132.000, que beneficiou 14 organizações. a avaliação e monitoramento dos projetos do Fundo Babaçu. Os projetos têm uma duração de um ano a um ano e meio. A gente adotou o modelo de relatório narrativo e financeiro. Quando as organizações recebem o projeto, elas fazem uma oficina para capacitar, para ver como que é feita a prestação de conta, como que elas vão trabalhar com aquele recurso. Tem um acompanhamento feito pela Secretaria Executiva e, quando há necessidade, é encaminhado uma pessoa na sede que está sendo executado aquele projeto. Foram apoiadas até agora 26 organizações e os projetos financiados até agora foram para fortalecimento da organização produtiva, de grupo de mulheres, extrativismo vegetal, agricultura familiar. Incentiva organizações de jovens rurais em busca de iniciativas produtivas e de direitos. Melhoramento tecnológico e de estrutura de unidades de beneficiamento de babaçu, de frutas e de artesanato. Fortalecimento e disseminação de experimentos agroecológicos em escola família agrícola. Sistemas agroflorestais consorciados com o babaçu. Nesse sistema é tipo quintais agroecológicos. Nesses quintais, quando o terreno é grande, as pessoas plantam madeira de lei. Quando não, plantam só frutíferas e plantas medicinais, aliado a isso, a criação de pequenos animais. E, por último, o aumento e diversificação de renda via comercialização desses produtos em feiras locais e para as compras institucionais. Os nossos desafios: capacitar as organizações para acessar os recursos governamentais e não governamentais, dialogar com os governos durante a elaboração dos planos plurianuais, com o intuito de diminuir a burocracia que impede as organizações acessarem recursos públicos. E o terceiro desafio, captar recursos para os editais do fundo. E o quarto desafio que nós estamos colocando agora é aprovar o projeto que a gente encaminhou para o Fundo Amazônia. O Fundo Babaçu está dentro desse projeto que a gente encaminhou e é uma das linhas que a gente solicitou. Mas, além do fundo, uma coisa assim que quando... Não me lembro o nome da pessoa que falou pela manhã. A primeira pessoa... 2 minutos? Não, meu mapa. O mapa. Nós também fizemos um mapa. Para que nós existíssemos enquanto movimento, a gente, junto com as universidades, com o apoio das universidades, nós fizemos um mapa. O primeiro mapa que nós fizemos foi esse, que se chama Guerra Ecológica nos Babaçuais e Conflitos Socioambientais. A gente precisou fazer o mapa para mostrar que nós existíamos, onde nós existíamos e a floresta que nós estávamos defendendo. Agora nós estamos elaborando um outro mapa porque a gente quer que o governo reconheça a floresta de Babaçu como floresta também. Então, aí nós fizemos uma apresentação para o fundo, para o FIDA, que é uma organização que é junto com o FAO. Eles falaram: vocês estão em todos os lugares. A gente não gostaria de estar em todos os lugares, mas se a gente não comparece, nós não existimos. E o fundo Babaçu é uma necessidade, porque a gente quer alcançar outras comunidades que ainda não existem. E a gente acha importante que quem não exista passe a existir. Obrigado.